Uma tentativa de fuga de presos foi detectada por policiais civis da delegacia de Medianeira na tarde de ontem. De acordo com a polícia, os detentos da cadeia pública estavam escavando um túnel para fugir. O buraco foi localizado embaixo do vaso sanitário da primeira cela da ala 1 da cadeia. Conforme a polícia, as camadas de concreto haviam sido perfuradas e a escavação já estava na parte de terra. Segundo a polícia, a intenção dos detentos era possivelmente alcançar o quintal da residência vizinha ou diretamente a rua. Com o plano descoberto, a tentativa de fuga foi frustrada. Os detentos foram removidos da cela e o buraco tampado, sendo que o concreto foi reforçado no local. A ala 1 conta com 37 presos recolhidos no momento da fuga. A cadeia pública de Medianeira tem capacidade para abrigar 26 presos temporários, mas atualmente mantém 126 detentos permanentes. Ainda segundo a polícia, com a proximidade das festas de fim de ano, as tentativas de fuga se intensificam e, por este motivo, a atenção em relação à segurança na carceragem deve ser também intensificada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.